cravo e a rosa. E doentes, a disputa é cerrada. Tem sapo que paga de príncipe, mas princesa nada. Alfaiate desenha, dá o corte no terno. Ela dispensa gigante, mas não abraça o gnomo certo. Um certo dia o cravo brigou com a rosa. A rosa é bela, mas o cravo não morre de amor. O cravo saiu ferido debaixo da sacada, mas foi a rosa que saiu machucada. Um certo dia o cravo brigou com a rosa. A rosa é bela, mas o cravo não morre de amor. O cravo saiu ferido debaixo da sacada, mas foi a rosa que saiu machucada. Cravinhos foi pra rua em busca de um novo amor, e no caminho colorido avistou uma flor. Sem pétalas, mal regada, meio descuidada, regou com água da fonte, a enraizada, doinada. Falhos num romance medieval, no início deu bom, tipo lactose cereal. Entre idas e voltas, entre machucados e cicatrizes, os dois foram curandeiros pra que esse conto seguisse. Um certo dia o cravo brigou com a rosa. A rosa é bela, mas o cravo não morre de amor. O cravo saiu ferido debaixo da sacada, mas foi a rosa que saiu machucada. Um certo dia o cravo brigou com a rosa. A rosa é bela, mas o cravo não morre de amor. O cravo saiu ferido debaixo da sacada, mas foi a rosa que saiu machucada. Lá no rosal tinha várias rosas pra sua colheita. O cravo foi atrás e das que veio fez desfeita. Foi flores no início, lindo que nem estufa, mas mal sabia ele que o espinho machuca. Pensei num campo bonito, só que de guerra. Quando não quer dois não briga, vai falar isso pra ela. A rosa pode ser bela, o cravo a mesma fita, mas quando os opostos se atraem, aí é planta carnívora. Um certo dia o cravo brigou com a rosa. A rosa é bela, mas o cravo não morre de amor. O cravo saiu ferido debaixo da sacada, mas foi a rosa que saiu machucada. Um certo dia o cravo brigou com a rosa. A rosa é bela, mas o cravo não morre de amor. O cravo saiu ferido debaixo da sacada, mas foi a rosa que saiu machucada. Tele no beat, pá. Renê na produção. Sexita neguinho.